faz sucesso. Todo mundo no movimento, a caixa guio, vá. Portal, sujo, na toalha X. A novinha chega no baile, fica toda sonhadinha. Coloque a mão na frente, prepare na caixa guio. Novinha chega no baile, fica toda sonhadinha. Coloque a mão na frente, prepare na caixa. Agachadinho que eu vou, hein, Muramu. E aí, xerri? Sucesso, Paris! Movimento do verão. Baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Agachadinho, agacho. As francesas estão indo até o chão, hein, xuxu. Vai até o chão, mano, tô aguentando, hein. Toma, toma, toma, que toma novinha. Agacho, agachadinho, agacho. Agachadinha, vou tomar que toma novinha, agachadinha, agachadinha, agachadinha. Sucesso! Primeira agachadeira do Brasil com selo de qualidade, Sul Livre. Em nome de LX Studios. Agachadinha. Movimento do verão. Ha ha ha ha ha ha ha.